Porra, rapaz, que fome? É, eu tô, velho. Tô triste, cara. Tá triste por quê, rapaz? Tá doido? É, mulher, mano. Mulher, lá aconteceu? Ah, doidinho. Você não para com essas cachaças também, rapaz? Não, velho, velho. Ó, mas depois a gente fala, tu tem que trabalhar agora, irmão. Só tem as ruas e a bebida como herança. Esta mulher me deu esse maldito prêmio. E hoje dela só me resta uma lembrança. A torturar a minha alma de boêmio. Uma vez a mulher largou de mim, aí eu virei um boêmio vagabundo. Eu me vi ali jogado, deitado, embriagado, com uma garrafa de vinho do meu lado, cansado do povo me chamando de coitado e falando: esse tá pagando seus pecados. Tirado até pelos meus aliados, amigos que me admiravam no passado zoado. Quase que eu morri afogado, nadando e mergulhado no meu prato vomitado. Quebrado, já tava até pedindo uns trocados pra poder inteirar para comprar os rabos de galos, meias, birita e tomar tudo misturado. E pra não ficar tão ruim eu punha leite condensado. Safado. Direto eu tava sendo xingado, humilhado, calado, chutado e revistado, injuriado. Ficava com aquele ditado: de tempo não tem dó, mas o meu bem tá ligado. Só tem as ruas e a bebida como herança. Esta mulher me deu esse maldito prêmio. E hoje dela só me resta uma lembrança. Esse trem de boemia e vagabundagem não presta não, hein? Muitas noites sem dormir, se afogando na cachaça, enxugando as garrafas, enchendo uma pá de traço. O boêmio vagabundo que lava com a ressaca. Rapaz, eu tô de cabeça. Respeito da bala live. Quem queria você nesse estado? Estado de Minas? Não. Vagabundo. Pedindo uns trocados, fazendo uma vaquinha pra tomar uma dose. Mas sobe a latinha. Na madruga, jogando uma sinuca no boteco. Meia pouca vergonha de kenga e trabeca. Arrumando confusão com quem estava por perto. Eu ia tacar na sua mão. Ô merda, fica quieto. Essa fase que passou, só restou a lembrança. Histórias pra contar, é o que temos de herança. A noite é uma criança, mas não brinque com esse mundo. Pois foi nela que nasceu o boêmio vagabundo. Só tem as ruas e a bebida como herança. Esta mulher me deu esse maldito prêmio. E hoje dela só me resta uma lembrança. A torturar a minha alma de boêmio. Se hoje vives maltrapilho pela rua, a culpa é toda tua. Não soubeste me conservar. A minha só. Segue, segue bebendo. Que eu continuo vivendo assim. E quando chegar meu fim, que eu partir deste mundo, mas de lembrar com saudade que já foi pra eternidade, teu boêmio vagabundo.